Paulo tá 3601 para o táxi, está com 120 a bordo, está alternando o Galeão com 4 horas de autonomia. 3601 na direita, VTXV Índia, posto de espera da pista no 0 Torre, ou no corrigindo, time pronto, que é legal no 0 no 3. Bem-vindo, desde o estado, à direita, no ponto de espera, vai reportar pronto, está 3601. Solo, Torre 3601, pode esperar só. 3601, mulher decolar, pista no 0, vento 050 graus, 049. 3601, mulher decolar, 3601. As 2849, agora escopre com o fim. Salvador, Altan 3399, cópia Guarulhos. 3399, número 2, cópia. Tá. 3601, decolou 40, controle Salvador, 1208. 1208, Salvador, tá 3601, bom dia. Bom dia. As 2849, confins pronto. Alô 2849, confins 360, Persolo 21, curva direita, arbor 1, transição eleva, transponder 5131. Alô 2849, Contagiamento correto, time pronto. Sou 3399 Guarulhos, pronto? Afirmativo, Sofia. Sou 3399 Guarulhos, 340, Persoluno 0, curva direita, nação voo 1, transição Motiva, transponder 5133. Bom dia, Oscar Novembro X-Ray. Ok, autorizado agora o 340, o Persoluno 0, decola da carteira 10. Saída Santo 1, Motiva, aciona 4133, aguardando o controle. Primeira curva direita, controle 1208, transponder 5133, Sanvo 1, transição Motiva. Vamos lá, 340 Guarulhos, é Persoluno 10, decola da carteira 10, curva direita, Sanvo 1, Motiva, aciona 5133, 1208. Chame pronto para o Chivec 3399. As 2849 autorizadas, chame táxi. Estacionamento 3399. Oi, Salvador, boa noite, Papatango, Whisky, Serra Tango. Whisky, Serra Tango, caminhão, marcador externo. Foi só no externo, Whisky, Serra Tango. Sou externo, Serra Tango, baixado para lá. Serra Tango, ponto autorizado, pistão no zero, vento 020 graus, 049. Livre pouso, pistão no zero, Serra Tango. Preferência final para o destaque. O TAN 3399 já vai iniciar o táxi. Quem? Azul 2849 para o táxi. Pronto, táxi 2849 com 121 a bordo, 3 horas e 32 de autonomia, terminando em AW. Autorizado táxi. A direita, VTEC da Índia, ponto externo da pistão no zero pronto, quem negar no 013. Direita, Índia, portanto, Viana, com 1003, no Brasil, Serra Tango, solo 51, empate 5. Firmo, Serra Tango. Tente, ingresso de ataque real, fechamento da Juliette, tráfego da Santa, no setor sul do Pátio, presta iniciar ataque. Três canal, foi reportado da Juliette, o Serra Tango. Delta 3399 para o táxi com 154 a bordo, Galeão, com 4 horas e 15 minutos. Autorizado o táxi 3399, parte principal, táxi Índia, ponto de zero da pista no 0, chame pronto, que é legal no 0 no 3. Está iniciando via Pátio, Índia, ponto de zero, chamará pronto. 1013 agora no ar. Lúcia, Tango de passagem, o Airbus da TAM está iniciando no pátio principal, após ingresso, Antônio Pátio, Lima, mais Quebec, chame na Quebec. O tráfego vai ingressar, Juliette, para o principal, Lima, Mike, retornando a Quebec para o cruzamento de terra. Posto para o Salvador, bom dia, o Chaner 6075 com a Echo. Chaner 075, 1 minuto, cópia. Azul 2849, alinhar e decolar, pista 10, vento 0, 1, 0 grau, 029. Decolar 10, azul 2849. Ponto 0, Atlântica, 3399. 3399, Valer, manter o pistão no 0. Ali, mantém. Confirmando a saída, está 3399, ação voo 1 no Leda, Motiva. Ação 1 no Leda, Motiva. Afirmo. Havia fixado Motiva. Azul 2849, decolou 54, controle de Salvador, 120, décima 8. 208, mais. Bom dia, voo 1229. Foram 229, São Paulo, número 2, cópia. Sete anos. Prevista para São Paulo, teria ação, voo 3. Afirmo? Está motorizado, ingresso e cruzamento, que falou 7. Boa noite. Obrigado pelo aguardante, 339 da. Suficiente para a aeronave que ele colou à frente, que está conflitante. Pode autorizado, 3399, pistão no zero, vento variável para 29. Vento variável no zero, vento 3399, decolou 58, controle de Salvador 1208. 208. Xenia 6075, cópia. Proceda para o 6075. São Paulo 360, Operzolô 10, curva direita, Sanvo 1, Leda, Motiva, transponder 5137, controle 1208. Autorizada para São Paulo, desde voo 360 via Anderson 10, decola da 10, primeira curva à direita, salvo 1, Leda, Motiva, 5137 no transponder, 1208, o controle de saída para o Xanair 6075. Xanair 6075, correto, sempre pronto. Chama, obrigado. 1229, São Paulo, cópia. Prossiga. 1229, 360, São Paulo, Anderson 10, curva direita, Sanvo 1, Leda Motiva, transponder 5141, controle 120, decimal 8. Conforme 360, superior azul 10, decola da 10, primeira direita, Sanvo 1, Leda Motiva, 5141, transponder 208, é o controle de Salvador. 2, nome da Guna, remota 1, com informação eco. 1229, correto, pronto. 60. Remota que se encontra? Do parque pessoal, posição 13. Remota 13 para o portão 10. Como é que confirma minha matrícula? Golf X-Tree, QB. Gente, chama no término. Solo Salvador, Oceaner 6075, está na posição 7. Solicita acionamento na posição, posterior pushback. Oceaner 075, livre acionar, chame push. Vai chamar para o pushback, Oceaner 6075. Salvador Azul 2535, centro da Foxtrot 340, Rio de Janeiro para cópia. Azul 2535, Rio de Janeiro 340, autorizado, Perzulu 44, curva direita, São Voo 1, Leda, Dóquilo, Transponder 5143. Autorizado Rio de Janeiro, nível 340, para Perzulu 44, decola atmosférico, curva direita, São Voo 1, Leda, Dóquilo. Transponder 5143, controle de saída 1208, Azul 2535. Quando ele vai correr, chame pronto. Salvador, bom dia, Oceaneiro 6251, informação Fox 340 Guarulhos. Oceaneiro 6251, Guarulhos 360, Perzulu 10, curva direita, Sambo 1, transição Motiva, transponder 5145, controle Salvador 120, decimal 8. Salvador 360, Guarulhos, via rota Perzulu 10, curva direita, Sambo 1, Motiva, transponder 5145. Controle 208. São Voo 1, Leda Motiva, saída, transponder 5145. São Voo 1, Leda Motiva, 5145. Correto, sempre pronto. Inicie e chame para ingresso parte principal. Salvador é o Gol 1229, Pushback acionamento, posição 1. Foram 229 autorizados, chame táxi. É, confirma, é remota 1 aqui, ó. Obrigado, chama táxi. Remota? Remota 18. Gente. Obrigado. Alfa que foi bravo, me escuta? Bravo, até a entrada do táxi. Alfa que foi bravo, aguarde pra iniciar. Salvador, Oceaner 6251, está no gate número 612, em posto de estacionamento. 6251 autorizado, chame táxi. Pelo ataque 6251. Para pushback, chamamento azul 2535, posição 3. Azul 2535, posição 3, tá pronto? Pronto. Autorizado, chame no término. Autorizado, azul 2535. Alô, Chanel 6075, no 07, pushback. Chanel 075, número 2, aguardando. Confirme. Número 2, aguarde. Aguardando, 07. para o táxi do Xanário 6251, temos 162 a bordo, 5 horas e 10, alcançando o galhão. Confirme meu bem? 162. 168, sim, está aqui está através do portão 5. Segue até através do portão 6251. 2229 da Gol Piemonte, 183 a bordo, 420, galhão. Gol 229, está aqui até a saída do pátio 3. Até a saída do 3, 229. Para o táxi, o azul 2535 com 91 a bordo, alterna Campinas, 4 horas e meia. Autoriza táxi, 2535 à direita, via Índia, ponto de espera da pista na 0 Torres, 19895, que legal, no 0, no 3. Índia, ponto de espera da 0 Torres, 895, azul 2535, 1003. Trama 251, seguindo o Embraer da Azul até a ponto de espera da pista no 0, chame pronto. Entrando azul, reportará pronta, Xanaro 6251. O Gol no 229, segue aqui do pátio 13, segue o Avianca, o Airbus da Avianca até a ponte espera. Deixa eu dar saída, siga no Avianca, do Xanaro, o 229. 6075, se eu estiver autorizado, chame o táxi. Autorizado, chame o táxi, 6075. Alfa Bravo, autorizado, iniciar, chame em término. Instaladora do 2535, ponto de espera do 1-0 pronto. A 2535 alinhar e decolar, pistão 1-0. Fez 350 graus, 039. Ali decola 1-0 do 2535. Não, é 251, após a rolagem da Embraer da Azul, alinhar e manter pistão 1-0. Após a Embraer, se mantém. 2535, decolou os 25, controle de Salvador, 1208. 208, os 2535. Parâmetro 251, decolagem autorizada, pista 10, vento variável 3-9. Autorizada, decolagem 5-0, canal 10-0. Alô, Xanero, 6075, alterna Galeão, 4 horas, 130 de autonomia, 1-2, na bordo, para o site. 075, parte principal, taxa Índia, ponto de espera da pista 10, torre 1-1-8-9-5, que é legal, 0-3. Parte Índia, ponto de espera, torre 18-9-5. Voo 229, olhar e manter, pista no zero. Ele mantém em 0229. Xanema 251, decolou os 29, controle Salvador 1208. 208, bom dia, Sereta, até a próxima. Bom dia. Bom, 229, decolagem autorizada, pistão 0, vento variável 29. Vai autorizada 190229. Informando o cego do revoque. Gente, bom dia. Correio Chanel 075.000, tá pronto. Chanel 075, olhar e manter pistão no zero. Aqui manter no zero, vai ser. Decolou 3-1, no controle Salvador 120, decimal 8. 208, Salvador, gol do 229, boa.